O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Esse programa é realizado tomando por base os conceitos do psicanalista, que na verdade não é só psicanalista, ele é cientista social, é filósofo, e criou uma disciplina que unificou os campos da teologia, da filosofia e da ciência. É uma disciplina transdisciplinar. Na verdade, ela abrange todos os campos do conhecimento do ser humano e de suas atividades. Isso é possível? Sim, é possível e já está sendo aplicado há muitos anos. Inclusive, temos cursos, livros, escolas, aconselhamento individual, de grupo, onde todas as pessoas podem se beneficiar. Eu vou dar um exemplo recente de uma cliente que procurou a nossa psicoterapia. Eu não vou simplesmente chamar de psicanálise, porque eu não quero que vocês confundam a escola kepiana com a psicanálise tradicional. A psicanálise tradicional tem um método formidável, que Kepp, inclusive, expandiu no trabalho dele, mas as teorias, as descobertas sobre a psicopatologia, sobre a sociopatologia realizadas por Norberto Kepp, transcendem grandemente, largamente, o campo restrito da psicanálise e da psicologia. Então, vou dar para vocês um exemplo de uma pessoa que procurou auxílio aqui. Ela está fazendo sessões individuais e ela disse o seguinte, que desde que ela começou o tratamento, já faz um ano, um mês e meio, dois meses, no máximo, que então ela teve possibilidade já de se curar de todas as perturbações gastrointestinais, as dores de cabeça severas, enxaquecas. Ela teve um acidente, uma ocasião, caiu com paraquedas e lesionou a coluna e tinha dores muito violentas que não tinha forma de tratamento. Pois bem, até essas dores de coluna desapareceram. Um problema no sangue, um certo problema do número de plaquetas. Também, ao que tudo indica, ela vai fazer agora, vai repetir o exame, e esse problema também já vai ser resolvido. Então, ela disse o seguinte, eu perguntei aqui que ela atribuía essa melhora no estado de saúde, sendo que ela não faz nenhuma orientação médica aqui. Então, ela disse que ela atribui a esse trabalho de conscientização que ela tem feito aqui, nas sessões individuais, e também no que ela aprende nas escolas terapêuticas, porque ela aprende inglês com o método psicolinguístico trilógico. Então, ela aprende uma porção de coisas de filosofia, de teologia, de psicologia, sociologia, trilógicas, de uma nova mentalidade. E que essa nova mentalidade está favorecendo muito. E ela disse, eu sempre busquei auxílio, porque eu sempre pressenti que o meu problema era mais psicológico, era interior, não era orgânico. E eu sempre busquei em métodos de meditação, em terapias alternativas, em grupos espiritualistas, até mesmo alguns grupos que seguem hinduísmo e indianismo. Quer dizer, ela procurou de tudo para se auxiliar, mas que agora, com a trilogia analítica, ela conseguiu as respostas que ela estava buscando. Então, eu disse, olha, você pode, então, perceber que este método é um método definitivamente científico, mas ele abarca tudo o que é correto na teologia, na filosofia e em os outros campos também. E essa unidade, essa unificação, essa unidade que Kepp percebeu na ciência trilógica, é o único deste método. Então, Dr. Kepp, a gente trata aqui indiretamente de todas as doenças orgânicas, sem estarmos submissos ao campo da medicina, da enfermagem e de tratamentos tradicionais de saúde. Somente com o diálogo, com a conscientização. Isso é fantástico. Você, que é mulher, Cláudia, eu vou fazer uma pergunta para você, que assim em seguida darei a resposta. Por que que você também é religiosa, né? Por que que, por exemplo, na Bíblia fala que o Lúcifer, ele procurou a mulher. Então ele quis acachapar a mulher, destruir a mulher, torná-la vassala dele. E depois a mulher é que procurou o homem para acabar com, né, com esse amor que o homem tinha também por Deus. Por que você acha que o Lúcifer, conforme fala a Bíblia, né, no Gênesis de Moisés, por que você acha que o anjo louco, o Lúcifer, quis acabar com a mulher em primeiro lugar? O senhor quer que eu responda? O senhor disse que depois o senhor iria dar a explicação? Se você não souber bem, eu dou Bom, a explicação. certamente eu vou ter uma resposta curta, parcial. Vamos dizer, a mulher seria um símbolo até da vida afetiva, né, doutor Kepp? Do sentimento de afeto. Então, se a pessoa corta a vida afetiva, o sentimento de amor, essa parte intuitiva, espiritual, então a razão enlouquece, quer dizer, o intelecto, o pensamento, as ideias se Ah, baseiam na inveja. isso eu já te transmiti, né? Claro, né? Então, o que aconteceu, né? Geralmente os escritores da Bíblia são também machistas, né? Eram judeus antigos. E eles colocaram a mulher num plano assim secundário. Ah, é fraquinha, ela vai mesmo na onda, etc, etc. Então, por isso que o demônio foi na mulher. Não, foi por um motivo muito mais importante. Porque, por exemplo, a mulher é praticamente o centro, né, do sentimento, o centro do afeto. Portanto, é a base da vida. A base da vida em geral. Então, se o demônio fosse no homem, ele ia ter, assim, vamos dizer, uma influência parcial na humanidade. As mulheres continuariam, assim, num plano perfeito naquele tempo, né? E o homem estaria fazendo as suas guerras, matando o outro. Então, por que que foi na mulher? Porque a mulher, sendo o centro, assim, do sentimento, e ele distorcendo a mulher, fazendo a mulher pensar de um modo errado, então, é claro, né, iria influenciar no homem, porque o homem é mais, assim se acha, né, o dono da razão, mais racional. Então, quebrando, por exemplo, o equilíbrio da mulher, quebraria também o equilíbrio do homem. E, doutor Kepp, também eu escrevi no livro Mulheres no Divã que a mãe ficando mais com os filhos e sendo o primeiro contato que a criança tem com o mundo é através da mãe. A mãe é o portal, é a interface entre o ser humano e o mundo. Então, a influência da mãe nos filhos é colossal. Se a mãe é doente, então os filhos, coitados, né? Se ela é muito invejosa, se ela tem um pouco mais de equilíbrio, as chances das crianças se desenvolverem de uma forma mais equilibrada, são maiores. Então, a gente pode dizer que o centro da humanidade está na mulher, né? É Puxa, uma pro coisa que bem ou pro mal? ninguém Pro mal ou pro pensa. bem? É, todo mundo fala, né? O gênio tem atrás uma mãe assim, assim, muito boa, etc. Mas também hoje o bandido. Também tem uma mamãezinha que mima e protege as bandidagens dos filhos. É, mas de qualquer modo, o Lúcio sabia que acabando com a mulher, acabava com o homem também. E se acabasse com o homem, não acabava com a mulher. Iria haver metade da humanidade no bem, e só os homens no mal. Doutor Kepp, posso fazer um chamado e um convite para as mulheres que nos escutam? Eu acho que elas Pode. precisam ter maior consciência disso e saber que a grande transformação do planeta para melhor vai depender em grande parte desse trabalho. E não pode as mulheres continuarem deixando esse assunto para ser resolvidos pelos poderosos da economia, da sociedade. Tentar se conscientizar da própria problemática para poder ter voltar a ter uma condição mais ativa, da forma construtiva na vida social. Então, vamos ver aqui dentro, temos várias mulheres aqui. O que as mulheres aqui acham dessa ideia? Acha boa, acha ruim? A Selma já está pensando aí, né, Selma? Então, você não acha? Agora é a doutora Selma que está falando. Não acha que a mulher tem um papel mais importante na sociedade do que os homens? Então, nesse sentido, doutor Kepp, que ela cria os filhos, sejam homens ou mulheres, quer dizer, o cidadão de amanhã, ele é acompanhado por mulheres, né? E a gente nota com os filhos da gente que a influência na criação é muito forte. É inclusive energética, né? Telepática. A mãe não precisa nem falar as coisas, porque as coisas são transmitidas pela energética. Então, a atenção é preponderante nesse sentido, né? Então, você percebe, por exemplo, que na orientação, a mulher é que orienta, não só as outras mulheres, mas os homens também. Isso. Agora, o homem não está fora de casa, né? Inclusive, ele está nas ideias delirantes dele, fazendo guerra, ganhando dinheiro, etc. Então, ele não tem muita influência, até nos outros homens. A questão, por exemplo, da homossexualidade é por causa disso, né? O indivíduo fixado afetivamente no mesmo sexo, quer dizer, rejeitando o verdadeiro relacionamento que é homem e mulher. E nesse sentido, eu acho que um grande problema que a mulher ainda tem, ela idealiza muito, assim, uma vida de casamento, a dois, do casal, né? E então, depois ela vai viver na prática, ver que não é aquela vida idealizada. E aí ela reclama e passa a ficar insatisfeita, e essa insatisfação, ela passa para os filhos, né? Então, isso a gente vê que é muito pernicioso com as crianças também, né? Eu gostaria de convidar, sinceramente, eu não quero fazer promoção do meu livro, mas eu tenho que falar. É, claro. Porque esse livro, Mulheres no Divã, as mulheres têm que ler e têm que ter coragem. E a mulher que consegue chegar até o fim, então, está de parabéns. Exato. Porque, olha, o papel da mulher desde os tempos, sei lá, de Adão, de Eva, ou seja lá de quando, tem sido no sentido mais destrutivo do que positivo. Embora nós poderíamos ter uma conduta muito mais benéfica ainda do que os homens. Então, a mulher não se casa assim, de boazinha, iludida. A mulher quer ser a deusa da vida do homem. E se ele não se submete, ela fica louca da vida. Então, eu acho que, não é? Acho que nós temos que começar a criar um pouco mais de dignidade, de vergonha, e a começar a assumir a nossa problemática e começar a produzir alguma coisa mais séria na vida. Por que não tem grandes pensadoras, grandes realizadoras na sociedade? Porque a mulher passa a maior parte do tempo se adorando, querendo ser uma boneca, ser a deusa na vida do homem, atraí-lo sexualmente, seduzi-lo. Então, o poder que ela exerce é um poder destrutivo e não um poder de realizar o bem. Ah, mas isso não tem importância, né, Ademar? Olha, aliás, né, dizem que as grandes decisões, as grandes influências, a CIA sabe disso. A CIA sabe que as grandes influências são realizadas entre os lençóis. Isso está nos livros de instruções da CIA. É. Então, doutor Kepp, falando nesse assunto, já que o senhor tocou o meu nome, a gente, então, na área médica, a gente vê muito isso, né? Que agora faço um trabalho que é chamado PSF, então a gente lida mais com a família. Então, a gente vê muito a influência da mulher na casa. E a gente nota se a mulher realmente tem um equilíbrio maior, as crianças também têm. E se a mãe é mais doente, as crianças também são um pouco mais doentes. Eu vou citar um caso que aconteceu hoje, de uma criança com alergia, estava comentando com o Alex, a lactose. Então, essa mãe, ela assim começou a privar a criança desde o começo do seio materno, né? Ela tinha dificuldades, ela não queria dar o seio para a criança. E aí o que aconteceu? Com o tempo a criança foi tendo esse tipo de alergia, né? É filha única, tudo. E a gente via que ela era muito mimada. Aí eu perguntei do pai um pouco, da mãe. Aí eu notei que ela realmente mimava mais a filha. E ela tinha uma doença alérgica violenta, né, assim, na pele tudo, e também rinite, bronquite, né, e a sinusite, que esse quarteto está sempre junto. Então a gente nota que a mulher pode fazer esses dois papéis, né? E também como a gente vê, às vezes, que a mulher, às vezes, é a chefe da casa, quando ocorrem separações, principalmente, a mulher que, né, comanda a casa, e às vezes ocorre tudo bem, né? Naqueles mecanismos, né, de defesa, são mecanismos de defesa contra a consciência. Existe a questão da regressão, né? Que a pessoa, quando se torna mais neurótica, né, até psicótica, ela geralmente toma uma atitude regressiva, voltando à infância. Então, até a gente fala que a pessoa neurótica é uma pessoa infantil. Agora, pode notar, né, que quando o ser humano, seja mulher ou seja homem, ele numa guerra ou então em qualquer lugar, numa doença, ele chama por quê, né? O homem não fala papai, fala mamãe, mamãe. Então, que é o auxílio de uma mulher, né? Então, por quê? Porque a mulher é mais assim, no campo afetivo. Agora, eu tenho aqui uns dísticos. Eu gostaria que alguém explicasse o que significa que o ser humano adoece porque ele não quer ser o que ele é. Ele quer ser o que ele não é. Quem quer falar? Então, nós podemos ver que na natureza tudo segue... os animais sempre seguem a natureza, e o ser humano é o único que, pela vontade, quer ser diferente. Por exemplo, essa questão da mulher, que a essência dela é afeto, e muitas vezes ela não quer seguir isso, ela quer ser diferente. O homem também, às vezes, não quer ser homem. Então, essa atitude é a doença da pessoa. Né? Esse feminismo, né, que foi algumas décadas atrás tão difundido, né? Esse feminismo mostra isso, que a mulher não quer ser a mulher, ela quer ser o homem. Sim. E com isso entra na questão do lesbianismo. Eu queria comentar uma coisa que eu li hoje no jornal da Suécia, né, que tem muito essa questão de feminismo, que eles criaram um novo tipo de jardim de infância agora, que é uma liberdade total. Então eles colocam os meninos para brincar com bonecas e as meninas para brincar com carrinho, e coloca rosa no menino e azul na menina para não ter nenhum limite assim. Mas é uma coisa tão forçada, assim, esquisita, e realmente aumenta a doença da pessoa. Como assim? O menino não pode ser menino? Induzindo, né? É. Porque homem tem uma energética, a mulher tem outra. E uma energética que funciona pela metade, completa com a mulher. E a mulher é a mesma coisa. Se colocam os dois na mesma energética, por exemplo, o homem na energética feminina e a mulher na energética masculina, aí a sociedade não dá certo mesmo. Eu gostaria de acrescentar aqui, Dr. Kepp, que a questão sexual é até secundária nesse processo. Que a masculinidade, a energética masculina ou a energética feminina, não quer dizer necessariamente uma conduta sexual, porque existem homens que namoram uma porção de mulheres, que nunca tiveram nenhum relacionamento homossexual, mas que não são psiquicamente másculos, né? Quer dizer, não vibram interiormente como um homem maduro, racional, afetivo, enfim, como todo homem pode ser, né? Então, aí o sexo é até uma coisa secundária no procedimento. É, o sexo que o Freud usou até distorce, né, a orientação do ser humano para a saúde. Ou a questão sexual é uma questão mais orgânica. Agora, se ele falasse no afeto, né, no amor, aí sim, teria acertado 100%, né? Porque a base é quando a pessoa sã é aquela que aceita o amor, que dá afeto. Não que aceita o amor dos outros, é que ele dá afeto para os outros. É claro que todo mundo gosta de ter o amor dos outros, né? Mas não de dar esse amor para os outros, ajudar, etc. Agora, eu queria fazer aqui uma pergunta para Ortiz de Camargo Neto. é uma sentença. Quem não aceita ser bom, belo e verdadeiro, está fora da vida, Ortiz. Então, até hoje eu falei para um aluno meu sobre isso. Ele falou, não, mas o ser humano não tem uma essência boa. Ele não tem nada. E eu expliquei para ele, né, que até as tartarugas que nascem na praia, elas já, quando elas saem do ovo, elas já sabem ir para o mar sem ninguém ensinar. Eu falei, se uma tartaruguinha que tem um cérebro desse tamanho, ela já tem algo dentro dela, de uma espécie de conhecimento instintivo do que vai fazer, você acha que o ser humano não tem? E então o ser humano tem dentro dele, né, toda a noção, o que ele é, um bem, uma verdade e uma beleza. E se ele não age assim, ele está indo contra a essência dele, né, doutor Kepp? Porque o senhor mostra da existência em oposição à essência, né? A pessoa sabe, né, o que é o bem, não sabe, Otis? Todo mundo sabe, né, o que é o bem, o que é o belo e o que é verdadeiro. Agora, se a pessoa, ele tergiversa e quer falar coisa ao contrário, então ele sabe que ele está deturpando o cérebro dele. E agora, quem quer falar mais? Então, doutor Kepp, nessa linha que o Ortiz falou, e que o senhor falou, eu pensei muito na questão da liberdade, que o senhor escreveu o livro Escravidão e Liberdade, que vai também em relação a essa questão da mulher, que a mulher quer também ser livre, mas para tomar o lugar do homem, para entrar em competição, para ser doente. É assim, parece mais uma ditadura, agora é minha vez, e que os homens não têm vez, agora já chega. Então, parece que, aí o senhor fala aqui, vem assim, uma pessoa que não faz o que deve, ela é escrava. Então, o indivíduo que mais pensa que realiza a própria vontade é o mais escravo dos outros. Então, eu penso assim que agora querer emancipação, fazer a vontade, fazer isso e tomar e fazer coisas que não está dentro desse bom, belo e verdadeiro, está frito, né? Então vamos ver agora a opinião do Dr. Giraldo Colombiano. Dr. Kepp, o que eu queria era aproveitar este momento para convidar as pessoas que nos estão escutando a um evento que vamos a ter em sábado 31 de março. Todo dia uma oficina terapêutica onde vamos a tratar os temas das doenças individuais e as doenças da sociedade e a forma de prevenir e curar todos esses males em uma forma individual. Todos estes temas que estamos tratando acá. Então, por favor, as pessoas interessadas separem seus cupos no telefone 30-32-36-16. Cupos? Os espaços. Preparem os espaços, as vagas, as vagas. Então, eu gostaria então de convidar vocês, porque outro dia eu falei aqui sobre a nossa clínica, que nós expandimos, né? A sede, a matriz da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, está na Avenida Rebouças 3819, onde tem os nossos livros, os nossos cursos, mas o atendimento clínico em psicanálise individual, ele agora está sendo realizado na Avenida Faria Lima, pertinho aqui da CITA, onde nós temos os consultórios dos analistas, e nós convidamos então vocês a irem lá conhecer, assim, né? E inclusive conhecer o método. Outro dia foi uma pessoa lá, né, que disse que assiste o programa Dr. Kepp na Rádio Mundial e que por acaso também está no nosso prédio. Então, queria convidar vocês, Avenida Faria Lima, 1616, terceiro andar, conjunto 312. Mas o nosso número de telefone continua o mesmo, para informações, marcação de horários, para saber melhor sobre os cursos, sobre os livros, 30-32-36-16. 30-32-36-16. Sabe esse jornal Stop, que está em todo lugar da cidade? Vocês já devem ter visto. Esse é mais uma das publicações, das realizações da nossa sociedade. Até a semana que vem.